Caatinga, um programa da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil, com produção e reportagem da assessoria de comunicação da ASA, ASACOM. Olá, está entrando no ar o Riquezas da Caatinga. Hoje estamos falando sobre o que você deve fazer para administrar de forma correta a água da sua propriedade. Você vai saber que cuidados deve ter com a água da cisterna de consumo e também da cisterna calçadão. Você vai aprender que cada um desses reservatórios tem uma função específica. E para não faltar água, é preciso armazená-la bem. Essas informações fazem parte dos cursos de gerenciamento de recursos ministrados às famílias beneficiadas pelos programas da ASA. Não mude de estação. O Riquezas da Caatinga já está no ar. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil. Com o objetivo de ajudar as famílias do semiárido a administrar de forma correta a água que existe nas suas propriedades, a ASA promove dois cursos. O curso de Gerenciamento de Recursos Hídricos, também conhecido como GRH, é a formação promovida para as famílias beneficiadas pelo programa 1 Milhão de Cisternas, ou P1MC. Durante o curso, as famílias aprendem a utilizar a água da cisterna de 16 mil litros, que deve ser apenas para beber, cozinhar e escovar os dentes. Júnior Lopes é instrutor do curso de GRH pela FETAG, organização que faz parte da ASA no Piauí. Ele, que ministrou cerca de 70 cursos, explica quem são os participantes dessa capacitação. São famílias que moram em regiões que possuem poucos recursos hídricos ou, quando esses recursos hídricos são inadequados para o consumo humano, ou esses recursos hídricos encontram-se em escassez devido às condições ambientais da região. Essas famílias também são aquelas famílias que possuem baixa renda, que estão em situações de risco relacionadas a, por exemplo, exposição a verminoses, exposição a problemas relacionados à acidez da água, exposição a situações em geral relacionadas à saúde dessa pessoa. Se em algum momento essa criança, essa família ou as crianças dessa família estão em situações de risco, proeminentes relacionados à nutrição ou à aquisição, à aproximação junto aos recursos hídricos, a gente é cadastrado através dos critérios e são selecionados para fazer o curso. Nos cursos de GRH, as famílias aprendem que a água da cisterna deve ser utilizada apenas para beber, cozinhar e escovar os dentes. Júnior Lopes destaca que durante a capacitação, os participantes ficam sabendo ainda que se a água for desperdiçada, ela vai faltar no futuro. A cisterna de 16 mil litros, ela é destinada apenas ao consumo humano. Que consumo humano seria esse? Apenas para cozinhar, beber e fazer a higiene bucal em algumas situações em que não encontre água de qualidade. Por que isso? Veja bem, a cisterna de 16 mil litros, de acordo com a disponibilidade da quantidade de água, ela é possível, uma família de 5, 6 ou 8 pessoas, utilizar essa água de forma, gerenciar essa água de forma adequada, pode passar até por mais de 12 meses utilizando 16 mil litros. O que se torna inviável se essa família for utilizar essa água para outros fins, como por exemplo alimentar animais, para o banho e etc. Então, a água da cisterna de 16 mil litros, ela é especificamente para ser utilizada pela família, apenas para cozinhar, beber e para fazer a higiene bucal, o que vai evitar muitos problemas de saúde relacionados a verminoses, relacionados a protozoários, bactérias, fungos e outros vírus até muito perigosos que podem trazer risco de vida para essa população, sem falar na questão social, que também a água no semiárido brasileiro é fonte de vida e até um bem para essa sociedade. Então, assim, a gente tenta mostrar para essas famílias que

Sementes da paixão, nativas, crioulas, tradicionais ou caboclas. Em cada região do semiárido, elas recebem um nome diferente. Mas o importante mesmo é que as sementes são sinônimo de resistência da agricultura familiar e ajudam a preservar a agrobiodiversidade. Elas são adaptadas naturalmente às condições do ambiente e por isso têm maior facilidade de se desenvolver, garantindo a fartura de alimentos. As famílias estocam as mais variadas sementes de acordo com as suas necessidades. Este é um conhecimento acumulado que passa de geração para geração e ajuda a manter a cultura alimentar da região. Programam a Terra e Duas Águas. Uma realização da articulação no semiárido brasileiro. Asa Brasil. Apoio: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Codevasf. Estamos de volta com Riquezas da Caatinga, que hoje fala sobre a gestão da água para beber e para produzir alimentos. No bloco anterior, você ficou sabendo um pouco mais sobre o curso de GRH. Agora nós vamos apresentar o curso de Gerenciamento da Água para Produção de Alimentos, também conhecido como GAPA. Essa capacitação é realizada para os beneficiários do P1+2. A formação, que é ministrada em 3 dias, tem como objetivo orientar as famílias agricultoras a utilizarem a água disponível na propriedade de forma inteligente. Essa água pode estar armazenada em uma cisterna calçadão, em um tanque de pedra ou numa barragem subterrânea. Porém, o mais importante é saber como utilizá-la. Angelina Barreiros, facilitadora do GAPA pela Cactus, entidade que compõe a ASA em Alagoas, fala sobre o conteúdo da formação. A gente trabalha com o objetivo, com relação à conservação do solo, aí entra a questão das queimadas, do desmatamento. Né? Outra questão é a produção de alimentos, qual é a forma que eles vão produzirem a partir do momento que tiverem com a implementação, né, lá na propriedade. As inovações que eles devem estar usando, porque a gente trabalha com os objetivos, né, que é compreender os caminhos de função da água na propriedade. Como é que qual é o caminho dessa água na propriedade? Como é que eles compreendem, né, as famílias que estão sendo beneficiadas? Outra questão é trabalhar sobre a melhoria da produção a partir do momento que eles estão sendo contemplados. De que forma eles vão estarem produzindo e essa produção, de que forma ela vai ser escoada? Qual é o objetivo deles estarem se juntando, todo mundo se organizando, porque assim, são dentro da comunidade, geralmente são 5 famílias contempladas, então essas 5 famílias deverão estar reunidas, né, estar se organizando para a partir da produção, a partir do momento que eles estiverem escoando, né, o excesso dessa produção que eles deverão estar consumindo, e o excesso da produção é que vai ser comercializada, aí é vendo por esse lado, né, e as inovações com relação à água, né, porque tem que ter o manejo, a gestão, de que forma eles estão fazendo essa gestão para que essa água possa durar mais na comunidade. A metodologia do GAPA inclui atividades em sala de aula e principalmente no campo, onde as famílias aprendem na prática a usar a água para produzir alimentos de forma adequada. Os agricultores e as agricultoras visitam propriedades onde a boa gestão da água garante o cultivo de hortaliças, frutas e plantas medicinais. Quem fala sobre o assunto é Cícero Chagas, facilitador do GAPA pelo Elo Amigo do Ceará. Cícero, que já ministrou mais de 100 cursos, diz que a prática é fundamental no processo de aprendizagem e que as mulheres estão participando ativamente das capacitações. A metodologia é a fala e a participação efetiva do grupo e a prática, principalmente a prática, porque como esses agricultores e agricultoras, quando eu digo agricultores e agricultoras é porque o curso geralmente ele é misto, ele acontece homens e mulheres. E um dado interessante é que o curso geralmente tem muitas mulheres, né? As mulheres têm participado bastante desses cursos, porque são elas as principais beneficiadas do programa, porque elas deixam de estar ocupando o seu tempo em buscar água para suprir a sua necessidade, porque ela vai ter uma água próxima de sua casa, próximo do seu quintal, né? Para cuidar das suas plantinhas. Então, assim, essas pessoas, elas vão aprendendo na prática. A gente dá uma teoria, visualiza essa teoria com os recursos audiovisuais que a gente tem disponível, e depois vai para uma cisterna, ou uma barragem subterrânea, ou então um tanque de pedra, para mostrar na prática o que faz esses canteiros. Quem participa do curso são as famílias que conquistaram alguma tecnologia do PU+2 com uma cisterna calçadão. Além de utilizar a água do reservatório de forma correta, essas famílias recebem também algumas dicas que ajudam a manter o solo fértil e produtivo. Um bom exemplo é a utilização da cobertura morta, que dificulta a evaporação e mantém a terra sempre úmida. Essa técnica facilita o cultivo das plantas. O facilitador do GAPA, Cícero Chagas, dá outra dica importante. A forma mais correta para a utilização desse recurso é o racionamento dessa água, usando essa água em horas frias, que a gente sempre indica que eles tentem regar os seus alimentos pela manhã cedo, de 5h30 a 6 horas, e no entardecer, porque aí as plantas estarão susceptíveis para receber essa água sem desperdício. Chegamos ao final de mais um programa. Um grande abraço e até a próxima. Você pode entrar em contato conosco mandando uma carta para o endereço Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco, CEP 52020-190. Se preferir, mande um e-mail para asacom@asabrasil.org.br ou ligue para o número 0-81-2121-7666. O Riquezas da Caatinga tem produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apresentação, Mariana Maza e Silvio Gleison. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Riquezas da Caatinga acabou de apresentar. Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no Semiárido Brasileiro, ASA Brasil.